conscientemente, com sabão de coco ou com detergente. Milhares de humanos fazem diariamente tarefas destinadas a adolescentes. Garotos de colégio lavam os talheres, que aprendem as funções de homens e mulheres. Enxugam garfos, facas, pratos e colheres, sonhando ter futuro na comunidade.